Cult. Ei. Seja bem-vinda, date. Bora sair pra dançar, beber, conversar, nos distrair. Por mais que esteja cansada, a noite tá tão linda, vamos nos divertir. Sei que amanhã cê atrapalha, afinal ainda é quinta, mas vai te esquecer. No fim te deixo em casa, na sua, na minha, como preferir. Minha happy hour é hora que eu te vejo, me encontrar e receber teu sorriso, acompanhado de um beijo, é o que eu preciso. Todo o estresse e a tensão do trabalho, sabe como é, ontem caiu o salário. Estamos ricos até que os boletos provem o contrário. No último mês eu fiz muita hora extra, bora curtir, vamos fingir que hoje é sexta. Beber uns drinks até que a gente perca a hora ou a cabeça. A noite é uma criança, não é o que dizem. A noite é nossa, nós ditamos limites. Nada melhor do que crianças felizes. Aceita meu convite. Bora sair pra dançar, beber, conversar, nos distrair. Por mais que esteja cansada, a noite tá tão linda, vamos nos divertir. Sei que amanhã cê atrapalha, afinal ainda é quinta, mas vai te esquecer. No fim te deixo em casa, na sua, na minha, como preferir. Bora sair pra dançar, beber, conversar, nos distrair. Por mais que esteja cansada, a noite tá tão linda, vamos nos divertir. Sei que amanhã cê atrapalha, afinal ainda é quinta, mas vai te esquecer. Vai te esquecer. No fim da noite, aposto que tu vai querer reprise. Esticar as horas para mais um drink. Coisas leves, clima quente, impossível ficar triste. Hey, I'm feeling good. Bora sair pra dançar, beber, conversar, nos distrair. Por mais que esteja cansada, a noite tá tão linda, vamos nos divertir. Sei que amanhã cê atrapalha, afinal ainda é quinta, mas vai te esquecer. No fim te deixo em casa, na sua, na minha, como preferir. Bora sair pra dançar, beber, conversar, nos distrair. Por mais que esteja cansada, a noite tá tão linda, vamos nos divertir. Sei que amanhã cê atrapalha, afinal ainda é quinta, mas vai te esquecer. No fim te deixo em casa, na sua, na minha, como preferir. Yeah. E aí, preta, bora de date?